Projeto X Podcast. When I get older, losing my head, many years from now, will you still be sending me a Valentine? Birthday greetings, bottle of wine. E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. E nessa edição, hoje iremos falar de um papo que pode deixar algumas pessoas tristes. Outros vão ter um baque, né? Mas é o quê? E vamos tentar zoar um pouco também. Ai, ai. Fato que vai chegar pra todo mundo. A gente tá ficando velho. Ai, ai, ai, ai. Bom, aqui é o Seiji. E lembre-se, todo mundo, quem está completando 18 anos esse ano é porque nasceu em 2000, tá? E 2000 pra muita gente foi ontem. É, aqui é o Zaider. E eu sei que eu peguei a rabeira do dragão. Uia, uia. Só que lá em 89. E aqui é Cláudio Dragão Dourado e saiam do meu gramado. Caramba, essa referência. Senhora. Faz tempo que eu não escuto, hein, cara. Né? Ah, é que ninguém tem mais gramado hoje em dia, né? É, também. Não, não. E pior que isso, quem vai entender essa referência de velho é velho, cara. É, o podcast é isso. Antes da gente continuar, deixa eu só sacar um disclaimer. A gente fala a situação, né? Estamos gravando em 2018, o podcast vai sair em 2018. E pra quem vai escutar o podcast no futuro, se o servidor ainda estiver no ar, né? E tem que falar também uma coisa aqui, ó. Vai fazer um podcast de papo de velho. Mas é mais a pro ouvinte aqui do Projeto X Podcast. O perfil dele que tá na faixa dos seus 20 anos. Cerca dos 20 aos 30. Temos ouvintes abaixo dos 20 anos. Temos alguns também que estão de 30 a 40. Pouquíssimos acima dos 40, cara. Se tiver algum acima dos 40, manifeste. Mas a gente vai fazer esse papo de velho pra perfil do nosso ouvinte. O Seiji vai chamar vocês pra jogar bocha. E os que tem menos de 16, você tem que comer ainda muito arroz e feijão pra alcançar a gente, viu? Cara, quem tem menos de 16 anos, a gente tem idade pra ser pai deles, cara, pra ter uma ideia. Isso me deixa triste. Ou não, né? Você pensa que você não foi tão trouxa assim, né? Depende, eu tenho só 29 ainda. Calma aí. 13 anos, você consegue ser pai ainda. É, eu acho que você consegue com 29. É, mas tá meio forçado, né? O Zaider tá com 29, que eu já falo. Crise dos 30 é real, Zaider. Se prepara, cara. Se prepara. Tô na trave. Mas nesse podcast a gente vai falar então sobre alguns fatos que nos fazem sentir velhos, né? E tem um monte. A gente aqui, ó, só pra ver a idade do povo aqui. Eu sou mais velho, eu acho, né, nessa gravação. É 500 e quanto? Porra! Olha, eu nasci em 83, vai ter uma ideia. Tá ganhando só por pouquinho, nasci em 84. Tá vendo, ó? Já falei que foi em 89. Então vamos ver os fatos que a gente lembra que vai tornar a gente velho, viu? Primeiro ponto, quando você tá ficando mais velho, a primeira coisa que vai embora não é cabelo, não é outras coisas. É paciência. Nossa senhora, paciência vai embora fácil. Ah, eu não tenho mais tanta paciência quanto antigamente. Nem paciência com jovem, né? Com essas bobagens de Nossa senhora. Cara, tem uns fatos que eu vejo assim, não, eu tô velho demais pra isso. Não dá. Das loucuras malucas. Não, deixa eu contar uma historinha. Vamos lá. Hoje eu fui cortar o cabelo, né? Aham. Aí sentado esperando cortar o cabelo, um moleque foi na frente. O moleque chegou assim, passa a um do lado e a dois em cima. Pai dele chegou e falou, não, é muito baixo, passa a dois e passa três em cima. Aí beleza. Só que o bichinho tava com topete. Quando o cara passa a três em cima, ele vê que a três não deixa topete, deixa baixinho. Ele começou a chorar. Eu não vou mais pra escola assim. Minha vida é uma porcaria. Velho, eu senti vontade de pegar a cabeça do moleque e quebrar no vidro. Caramba, velho. Tipo, beleza. Ah, cortou errado, meu cabelo cresce, cara. Daqui a um mês você vai cortar de novo. Garoto tá reclamando. Imagina eu que tô com calvície, cara. Eu dar um tapa na cara dele no momento. Pelo menos você tem cabelo ainda, maldito. Vou dizer que eu compadeço com essa criança, apesar que eu não tenho topete, nunca usarei esse tipo de corte, mas eu sou daquelas pessoas que têm bastante cabelo, já teve cabelo até chegar à altura da bunda. Então, se eu cortasse meu cabelo também nessa quase raspado, eu ia ficar maluco. Provavelmente, só que provavelmente eu teria teria dado um couro no cabeleireiro, né? Então é diferente. Não. Mas não, mano, não. Vacilou. Mas quando você pede isso pro cabeleireiro, você não tem direito de reclamar. Eu? Ele pediu, cara. Ele, mano, um moleque muito trouxa, velho. Mano, cara, ou você pede direito, ou você... Primeiro você tem que saber o que você tá falando, palhaço. Porque eu passar 3 em cima, então o cara não tá sabendo que é a lâmina 3, porra, de uma máquina de cortar. Ah, porque tem como deixar fazer o negócio, deixar o topete passar a máquina... Pô, nunca cortou cabelo na vida? 13 anos, nunca cortou cabelo na vida? Não, chega e fala, pelo menos deixa o topete aqui. Eu chegaria nele e fala, pelo menos você ainda tem cabelo, seu desgraçado. Para de chorar, caramba. Ah, mas você é o único que tá calmo aqui. Eu não posso falar de, ah, meu moicano. Não, mas pior que não era moicano. Sabe aqueles topetes, tipo... Nem isso eu tenho. Aqueles topetinhos na frente, né? Sabe Tom Cruise em Grease, saca? Tom Cruise não, é o John Travolta. O John Travolta, perdão. John Travolta, algum que já tá careca hoje em dia, né? É... Sim. Calvície chega pra praticamente todo mundo, hein? Não, obrigado. É, eu também não tô nesse barco, não, filhotinho. Tô jogando praga pra todo mundo aqui. Eu tenho cabelo branco desde os 11 anos, mas calvície eu acho que não vou ter, não. Aquele sacaninho. Ai, velho, mano, cara. Aí, não só isso, cara. Falta de paciência com o moleque é fogo, velho. E não é só isso, né? Não é essas gírias. Eu me perco. De moleque novo, topzera, sexto. Ah, vá cagar, menino. Fico meio perdido, eu confesso. Tem alguns fatos que acontecem assim. Pera aí, deixa eu procurar no Google. Não tô entendendo nada. Tô perdidaço, gente do céu. Eu não consigo acompanhar meme do jeito que o pessoal consegue acompanhar. Eu também não. E eu tô falando de uma diferença, às vezes, de 5 anos só. Sabe? Também tipo... não. Eu uso o Google pra dar uma olhada. O Twitter, pelo menos, pra dar uma ajuda. Cara, velho, é um pouquinho chato quando você pega, tipo assim, você começa a seguir cosplayer pra ver o negócio, tá? Aí você vê que a pessoa tem menos idade que você tem de carteira profissional, cara. Eu não acho isso chato, não, mas isso é outra história, deixa quieto. É que você é perturbado, Zyder. É. Todos sabemos. Cara, eu não importo, eu vejo o anime mesmo, foda-se. Mas de resto, cara. Aí, tipo assim, tem coisa que essas pessoas falam que eu falo, cara, me explica o que é isso, porque eu não vou me dignificar procurar isso no Google. Tem umas coisinhas também que me deixam um pouco irritados, né, quando falam assim, não, porque isso aí aconteceu lá em 2005, isso é muito antigo. Quê? Não é antigo tanto assim, não. O quê? Outro dia? Não é tão antigo, eu comecei minha faculdade em 2005. Foi ontem, 2005, eu tava no meio da faculdade, porra. Pra ter uma ideia, 10 anos atrás, onde vocês estavam 10 anos atrás? Tava fazendo a pós-graduação. Terminando a faculdade. Tava começando a primeira faculdade. Aí, tá vendo? Vai ter um ouvinte e vai falar, 2008? Nossa, mas foi muito tempo atrás. Não, mas foi ontem. Não, 2008, eu tava fazendo cursinho pra começar a primeira faculdade, tá certo? 2008 foi quando eu ganhei meu primeiro videogame. Também foi isso, mas enfim. E eu ganhei com alguém com 19 anos. Tá, beleza. Você foi um pouco atrasado nisso, cara. Eu ganhei meu primeiro videogame com 7. É porque eu tô considerando videogame só aquele que vai na televisão, tá? Porque o Game Boy eu considero um portátil. E eu comprei com o meu dinheiro. Meu primeiro videogame foi um Atari 2600. O meu também. Não. Aí, ó. Toca aí, Dragão Dourado. High five. Eu sou pobre, só peguei no Play 2 mesmo. Ui. Jogava nos meus... Que pobre, não? Mas eu joguei nos meus primos. Vida inteira também, então... Eu não vou falar que o Atari era coisa de pobre, mas também não era coisa de rico. Mas a inflação da época não ajudava também, então é... É, eu também já nasci na época do Super Nintendo, né? Então, Nintendinho, depois pro Super Nintendo. É. Mas... Cara, velho, se pensar que eu ganhei meu Super Nintendo errado porque eu pedi um Nintendinho e minha avó não entendeu... Grande sorte, essa certeza. Tá bom, ganhou um upgrade. Né? Ganhou já o mais novo. Sim, isso porque eu queria jogar Mario 3, tá ligado? Eu só tinha o Master System. E pôde jogar Super Mario World. Sim, e isso foi há 20 anos. Né? Foi 20 anos, 98. Nossa, não, eu fui em 90. Não, então foi 24. 94. Foi 94, cara. Exato, foi 24 Nossa. Anos, cara. É, olha o choque aí, ouvinte, dá o choque aí. É isso que não. Eu quero. Bosta. É igual você parar pra pensar no âmbito de série, essas coisas. A gente tem nostalgia, por exemplo, com Cavaleiros. Cavaleiros, eu já não... 94, por aí. É, e tem... Cavaleiros pega duas gerações, essa porra, porque passou de novo, quase 10 anos depois. Isso. né? Cara, eu lembro do primeiro ano. Eu fui introduzido a animes por causa do Cavaleiro. Culpa deles, malditos. Guardiões do Universo. Não, não. A gente descobriu que é anime, mas se a gente for ver, a gente já via anime antes, né? Eu não. Eu não vi antes, cara. Você nunca viu o desenho do Pequeno Príncipe passar no SBT? Não, Pequeno Príncipe é considerado anime? É anime. Foi produzido no Japão. Aonde? Eu não sabia. Caramba, agora eu estou surpreso. Dragon Ball tá da manhã de domingo na SBT. Não, Cavaleiro veio antes, cara. Cavaleiro veio antes. Guerreiras Mágicas. Veio antes, Cavaleiro. Mas a gente assistia, caralho. Pra mim é tudo junto. Assim, 89, pra mim é tudo junto, cara. Não. 89 eu via Tokusatsu, cara, na Manchete. Mas 89 eu não via nada, porque eu estava nascendo. Sabe uma coisa que passou antes de Cavaleiro que eu gosto pra caramba? Ah, Patrulha Estelar, só falta dizer isso. Não, Doraemon. Doraemon? Ah, Doraemon, é verdade. Mas eu não vi o Doraemon naquela época, então não posso dizer nada. Eu adorava Doraemon, cara. Eu ainda gosto de Doraemon, mas tudo bem, deixa quieto. Nossa, pra falar de fatos antigos, a gente vai ter que botar aquela expressão. Na minha época... Na minha época existia Manchete, né? Na minha época existia Manchete, é verdade. Muita gente não conhece Manchete também. Os ouvintes novos aqui. Aí, um pouquinho mais pra frente, na minha época ainda existia Locomotion. Eu não cheguei a assinar quando eu tinha Locomotion. Eu também não assinava, mas era legal aquilo. Não, eu sabia que existia, mas eu não assinei naquela época. Cara, velho, se pensar que, tipo assim, tem gente que nunca conheceu a internet sem ser banda larga, né, cara? Cara, você vai perguntar ao cara o que é disquete? Não dá, filho. Eu tenho disquete jogado aqui em casa até hoje. Cara, velho. Eu tenho. Baixar a série no Mir, que eles não sabem. Não, alguns sabem porque o pessoal de FanSub ainda tem, alguns ainda tem Mirk. Não, o Mirk ainda usa. Então tem gente que ainda usa o Mirk. Tem praticidade dele, né? Mas é bem menos gente, tipo. Praticidade, não é comodismo. Não, porque você entra no tracker do negócio, você não consegue baixar, daí você vai no Mirk e baixa, porque lá o negócio funciona. Não precisa de Cider, caralho. Pior que é, velho. Cara, o primeiro computador que eu usei, ele tinha Windows 95. Eu também. Cara, o meu não o primeiro, acho que o computador que eu usei tinha um 95, mas não o primeiro computador que eu tive. O primeiro computador que eu tive era com Windows 98. É. Primeiro curso de informática que eu fiz também era com Windows 95, mas o primeiro curso era de DOS. Aprender a usar o DOS. O primeiro curso de informática que eu fiz foi depois que eu já sabia abrir computador, não trocar coisa. Eu fiz o primeiro curso de informática junto com o curso técnico. Bem isso, fui fazer com o primeiro curso de informática, eu já tinha 19 anos. Só que eu já abria computador aos 4 anos, trocava tudo. Cara, e pensar, eu me formei no curso técnico em 2002. Ei, 2002. 2002 eu tava fazendo cursinho pra vestibular. Tava fazendo vestibular também em 2002. Formei no colegial, no técnico e no curso básico eu já tinha formado tem tempo. Cara, se pensar em 2002 que eu comecei minha área na informática. Começou a trabalhar em 2002. Isso faz há 16 anos só. Eu tenho 16 anos só na área de informática. Você viu muita coisa mudando. É, cara, caramba, velho, muita coisa nasceu, morreu. Aí eu vejo a galera nova, não, esse novo Windows que não sei o que. Calma, cara. A Microsoft ia sempre dar dessa. Já vi isso daí. Já vi essa história. Ah, cara, não. Vai lá, versão não boa, pega. versão ruim. Lembra do Vista? Não pega o Windows no começo, cara. Lembra do Milênio? Nossa, que merda. Entendeu? Lembra do Windows 98, que só bugava, dava crash toda hora, tela azul todo momento? O Windows 98 ainda melhor que o Millennium, cara. Não, isso era. Aquela coisa, versão boa, versão ruim. Millennium uma porcaria, veio o XP, que é uma versão boa, eu gostava. E não. E o XP ainda só foi ficar bom depois do Service Pack 2. Né? É, verdade. Então, por isso que eu sempre falo, cara, o Windows novo, você espera do Service Pack 2. Cara, o Vista nunca ficou bom, né? Tanto que esse foi o... Não, o Vista... Foi descontinuado mais rápido, né? Sim. Virou downgrade rapidinho, pessoal. O XP foi descontinuado depois do Vista. Então... É. Pior que... Cara, XP... Ai, que saudade XP. Eu não tenho saudade nenhuma, não. Cara... Eu gostava. O XP foi descontinuado, eu já tava trabalhando na empresa que eu tô trabalhando hoje. Olha aí, quanto tempo atrás? Quase 8 anos. É, maravilha. Ai, caramba, isso aí, cara, tem gente agora que não tem 8 anos de colégio, cara. Velho, 10 anos que eu sou engenheiro químico, não, senhora, mas... Ah, tristeza. Cara, velho, eu tô 16 anos na área de informática, cara, que troca. Olha que merda. É, nesse momento caiu a ficha, né, o Dragão Dourado? É, não, eu tava analisando, cara. Falei, cara, tem amigo que eu converso até hoje da época do Orkut, a gente foi calcular a amizade. A gente tem mais de 10 anos de conversa, velho. É. Cara, nossa. Eu fui achar com o... Cara, quem lembra do MSN Plus? Lembra. Lembro? Porra. Cara, eu fui achar um HD com backup de 2009 de conversa. Normal. Que o Plus tinha a incrível habilidade de salvar uma conversa em TXT. Eu não preciso procurar, eu sei que tem tudo guardado aqui nos meus HDs aqui dentro, assim. Se eu procurar, eu acho, mas eu preguiça de procurar, ficar olhando. Não. Meus HDs, eu não sei, eu nunca tive muitos, mas ainda tenho guardado meus disquetes, cara, de um monte de coisa. Eu só preciso achar um computador agora pra ler disquete. Cara, relaxa, que eu não tenho mais. Não vai funcionar. Eu sei, eu imagino. Pra ter uma ideia dessas tecnologias, eu ainda tenho meu aparelho VHS e meu aparelho de DVD também. Eu quis testar os dois pra rodar. O aparelho de VHS, ele tá com o cabeçote muito sujo. Eu preciso limpar ele. Só que eu não quero abrir ele. Eu quero usar aquela fita limpante. Não tem mais no mercado. Eu tenho fita limpante ainda. E o meu DVD, ele não abre a portinha. Por quê? Por causa do elástico que ele serve pra abrir, é o mecanismo, né? A girar a engrenagem, ele tá muito largo. Eu preciso da borrachinha, o elástico. Que não vende também no mercado. Ah, sei. E o que você faz com suas coisas? As minhas estão funcionando ainda, tanto meu DVD player quanto meu de cassete. Não, o meu DVD funciona, mas ele não abre mais a portinha. Então, porque... o meu abre. Porra! Cara, vocês chegaram a ter uma época de ter aquele CD limpador de DVD? Não tive. CD limpador de DVD, não. Não. Você comprava paraguaia, cara. É, e tipo assim, era um DVD que vinha com umas esponjinhas que ele ficava rodando e limpando. A mesma coisa do conceito da fita. Só que, tipo assim, minha irmã e minha mãe, eles compraram uma vez que vinha com dorama de colonial japonês, velho. Ah, você já contou. E cara, você pensa que essa história tem quase 10 anos. Eu já vi essa história. Cara, o meu primeiro DVD eu comprei ele em 2001 ou 2002. E o meu primeiro DVD que eu comprei foi o Mulan Rouge ainda. Cara, vai ter. É. Meu primeiro VHS, aparelho de VHS, foi lá pra 90. 90, é. E se eu falar que o primeiro DVD que eu tive em casa foi do Shrek? Do Shrek? Olha aí. Ai. Só falar que eu ainda não tenho um aparelho de Blu-ray. É, eu também não. Também não. Vamos lá, o PlayStation 3 tem mais de 10 anos, né? E eu não tenho um ainda. Eu só tive o PlayStation 1. Quando saiu o 5, eu compro o 3, eu acho. PlayStation 3 é mais de 10 anos. Mais de 10 anos. E pensar que, tipo assim, 10 anos é quanto tem o Blu-ray. É, por aí. Por aí mesmo. Porque, pra quem lembra daquela época, o Play 3 era Blu-ray e o Xbox era HD e DVD. Foi a última guerra dos formatos. Cara, o último videogame que eu comprei foi o PlayStation 1. Realmente, viu? Isso daí foi 2000. Depois eu nunca mais comprei um videogame. Então, cara, se eu falar pra vocês que o PlayStation 2 pra mim passou batido, o pessoal não acredita. Gente, existia um PlayStation 2, eu nunca joguei, nunca ouvi falar dele na época. Assim, porra, mas é o videogame mais vendido da história, seu desgraçado, na época. Velho, passou batido pra mim, eu tava focado em outra coisa. Agora temos fortes concorrentes, velho. Também. Ah, né? O Nintendo Switch agora ultrapassou a primeira semana de vendas do Play 2. No primeiro trimestre, assim, o recorde era do Play 2, na história. O Switch ultrapassou ele só agora. Nossa. E quem lembra da época da guerrinha Nintendo e Sega? Foi a que começou tudo. Eu tinha amigos ceguistas doentes, cara. Eu era nintendista por causa do Super Nintendo, então a gente brigava bastante. Cara, se você pensar que Sony e Microsoft não é nada versus Nintendo versus Sega na nossa época, cara. Naquela época, a briga da Microsoft era outra, era com aí, pô. Não, se eu encontrar esse meu amigo, eu falo assim, e aí o Sonic? Tá na Nintendo, né? Ele deve estar ficando putaço, cara, comigo. Nossa senhora. Ele deve estar putaço se eu falar isso. Cara, quando uma guerra de console rolava uma porrada no colégio? Isso é naquela época. Nossa, no colégio a gente brigava por um monte de idiotice. Já foi época de cavaleiros, por exemplo, quando a gente era criança, né? Assim, ah, tinha 5 amiguinhos, então, olha lá. Eu sou o Shiryu, você é o Seiya, outro Yoga, outro Ikki, e o mais zoado, você é o Shun, você é o Shun. Ai, queria parar de brincar. Eu não quero mais brincar disso. Ah, coitado do cara que era do signo de peixes. Era mais zoado também por causa disso. Afrodite. Pior que era, velho. Ai, ai, na época isso não era bullying, né, cara? Nossa, bullying na época não tinha... Não existia a palavra, mas machucava tanto quanto. A pessoa das antigas disse que bullying forma caráter, né? Não acho isso, não. Mas... não acredito. Mas os programas de antigamente, nossa, dava, né? Dava, era estranho. Ontem eu tava conversando, né, com a galera e tava falando assim, ó, olha, tem esses programas de garotas com a camisa molhada e tal. Cara, isso leve pra vocês. Vocês não lembram do coquetel. É a banheira do Gugu, cara, a banheira do Gugu. Não, o coquetel era pesado. Nossa. Não era tão pesado. A banheira do Gugu era no meio da tarde e rolava peitinho, rolava tudo. Velho, o coquetel era peito explícito e já tava tirando parte de baixo, cara, também. E não. Coquetel tinha o striptease do final, cara. É, mas coquetel ainda passava à noite. Tem um strip no final total, só que apagava a luz e você não via nada. E você ficava na decepção, cara. Não, mas o coquetel passava à noite ainda. Você tinha que dar um migué pra conseguir assistir essa porra. O Gugu era no meio da tarde, era um programa de família. Era um programa de família. Gente, e ontem eu posso tentar explicar o que era Cine Privé pra pessoa, assim. Então, Cine Privé era das 2 às 3 da manhã, assim. Como assim, tentando explicar? Cine Privé tem só 5 anos que saiu do ar. Eita, então, eu me senti velho. Gente... tem só 5 anos que saiu do ar. Eu me senti velho, mas eu vou... Então, olha, você vê ali 2 a 3 da madrugada, a garotada feliz ali vendo, porque não tinha internet. Por que você acha que cancelou o Cine Privé? Porque não tem mais graça. Você tem internet? Você tem internet agora? E ou seja... pensa que na nossa época era só soft porn. Cara. Porra, né? Nossa, eu tava cansado de ver a Emanuele toda hora. Porra, essa mulher... porra, cansado nada, era legal. Só tem isso de história da Emanuele? Cadê o resto? Já só vi. Isso? Tem, tipo, 50 filmes diferentes. Mas é... não, mas o problema aqui é... Já vi esse filme. Traz algo novo. Tinha um do controle remoto que era legal. Já vi esse filme também. Que não era da Emanuele, era do controle remoto, era legal. Então, já vi esse filme aí, tá vendo? Tinha um, tipo... como é que chama? Era o mesmo pessoal dos atores de Emanuele, só que era tipo um Indiana Jones, só que pornô. Ai, lembro dessa história. Altos programas antigos, viu? Altos programas antigos. Eu tenho que procurar esses programas pra... é um negócio que eu queria ter pra coleção, sabe? E se você for ver, cara, com poucos cortes, aquilo passava no YouTube. É, verdade. Né? É verdade. Hoje em dia, a galera tem acesso essas coisas mais pesadas, né? Saca? De animais para baixo, né? Não, hoje em dia o cara quer saber coisas do passado, eles olham no YouTube assim, ah, legal. Gente, mas isso pra mim, eu não preciso olhar no YouTube, isso eu lembro de cabeça, isso eu lembro bem desses detalhes, assim. Alguns eventos que acontecem, década de 90 é o que eu já falei, pra mim foi meio que ontem, década de 90. Tem coisas que eu lembro muito bem, 94, 98, por aí vai, no meio de caminho. Ai, cara, uma época um pouco turbulenta. Nossa, tipo Copas do Mundo, tipo outros filmes no cinema que eu via, seriados na TV que eu via também. Cara, se pensar bem, tudo naquela época o jeito era diferente, né, cara? Cinema não era tanto assim que você ia. Nossa, eu ainda lembro que ainda tinha cinema de rua aqui em Mogi. Isso faz mais de 20 anos que não tem mais. Então, se eu chegar alguém e falar, ah, então isso aqui era um cinema de rua. Não, não era. Era. Eu lembro, gente. Eu assisti ali. Eu assisti Rei Leão ali. Você para pensar que tem um pouco mais de 10 anos também que os bingos foram abolidos e todos viraram igrejas. Também. Porque foi 2005, 2006, alguma coisa assim, não foi? Cara, 10 anos atrás, o Barack Obama foi eleito presidente dos Estados Unidos. Isso foi ontem também, vamos pensar. Pela primeira vez, cara. Pela primeira vez, isso eu me lembro, né? E agora estamos trampando muito, né? Ai. Cara, e se pensar em coisas na nossa época que era referência que ninguém vai entender hoje, como Denis o Pimentinha, né? É, apesar que tem coisa que eles conhecem, porque passa até hoje, tipo, o maluco no pedaço, boa. Mas, por exemplo, Denis o Pimentinha. O Pestinha. É, como você é? O Pestinha, o... como que é? O Babalu. O Pepe Legal e o Babalu. O Babalu. É, Pepe Legal. Desenho da Hanna-Barbera, realmente. É. Mas tem canais que ainda repassam esses desenhos. Cara, repassa de madrugada ainda pros velhos. Ah, tem os canais pagos, sei lá, de tem esses canais de pastorzinho antigo. Isso eles conseguem ver. Mas coitado deles que hoje em dia tem que se contentar com galinha pintadinha, essas coisas. Enquanto na nossa época a gente via cavaleiros da TV. Via sangue da TV. Foda-se. Classificação indicativa, foda-se. A gente tinha desenho de manhã e bastava os nossos pais falarem não pra gente dos comerciais de brinquedo, né? Né? Não precisava eles forjarem uma lei só pra não ter que dizer não pros moleques, velho. Que bosta. E assim, sim, pais relaxados, eu estou falando com vocês. Eu vi o que vocês fizeram alguns anos atrás. Tinha uma época que você ligava pra TV pra jogar o Hugo no Band Kids. Ah, Hugo. Nossa, Hugo. Não, na Band Kids o caramba. Não, Gazeta. Ah, o meu era mais na Band Kids, na Gazeta. Na Gazeta. Não, Gazeta não assistia. Band Kids era Kira. Kira. Também. Mas passava, mas tinha o jogo, você ligava pra jogar o joguinho do Hugo nos comerciais. O Hugo ficava deprimido porque meu telefone era de discar, cara. Não dava pra jogar. Era triste. Cara, até dava, cara, mas você não tinha reflexo nenhum, velho. Não tinha, cara. E pensa que a criança já tem baixo reflexo, ainda não tem fone de disco pra ela jogar, velho. Imagina, clica o 9, clica o 9. Pera aí. Clica o 9. Pô, morreu, cara. Tá vindo o 3, tá vindo o 3, peraí. Nunca consegui. Cara, também nunca consegui jogar o Hugo, cara. Nem tentava, cara. Meu telefone é disco, nem adiantava. Telefone é disco, nem o pessoal nem vai saber o que é isso, né? É, cara, vai saber porque sempre tem um hipster. Ah, eu vi um vídeo uma vez, assim, ó, da criancinha. Olha, tem um telefone a disco. Tenta ligar pra alguém. Aí ela apertava o buraquinho, o espaço, pra ver se era um botão. Não funciona. Você tem que girar o negócio. Cara, eu lembro desses vídeos de react que deram... Ah, eu vejo um monte, cara, vídeo react. Deram um vídeo cassete e um Nintendinho pra eles. Ó, põe aí e joga. Deram a TV, o videogame e o cartucho. Liga a TV, conecta... Instala e joga. Sintoniza no canal certo. Pô, mas eu não entendi, você sacaneou, né? Era difícil de conectar até naquela época. Você precisa de uma faquinha, você precisa dos negocinhos ali. Beleza. Encaixar. Mas a gente fazia em meia hora, cara. É mais rápido, né? 10 minutos a gente tava jogando, mas... Aliás, eu sempre vejo aquelas piadinhas assim de imagem que mostra assim... Ah, então, o pessoal não vai saber o que era o Canal 3. Canal 3. Ou aquela chavinha de TV, videogame ali atrás. É, cara. Ou um monte de outras coisinhas. É, muita dificuldade que a gente passou. Eu sou um nostálgico de plantão. Ei, maravilha. Cara, não que a gente troque um Zelda... É, eu gosto de ter só encaixado o Spino ali, pronto. Não sinto falta dessa época, não. Dois pinos? Encaixa o cabo HDMI e já era, velho. É que eu tô pensando dois pinos assim, é o cabo HDMI e o outro é a fonte. Ah, tá. Olha aí. Eu ainda tenho minha TV a tubo ainda aqui, cara. Poxa vida. Ah, não, me livrei um tempo atrás, tem uns 10 anos. Ah, eu não tenho TV aqui, infelizmente. Eu só não tô usando meu videocassete porque eu tô assim, não tenho TV no quarto, senão eu usava meu videocassete ainda. Só não estou usando meu videocassete porque o cabeçote tá sujo. Eu só não vejo videocassete porque ficaram indo até a casa e ficaram com pessoas, não ficaram mais comigo. Pessoas que vão usar. Que não vão usar, que vão deixar estragar. Não vão usar. Vamos tentar falar agora de alguns tipos de fatos, comportamentos que a gente fala e alguém te pega assim. Quê? Pera aí. Entendi. Por exemplo, todo mundo conhece aqui a rodovia Ayrton Senna, né? Vocês conhecem, já ouviram falar dela? Sim. Então, eu de vez em quando ainda falo rodovia dos trabalhadores. E ela mudou em nome em 94, ela mudou o nome. De vez em quando eu solto. Não é tratando pra mim. Eu solto, rodovia dos trabalhadores, cara. Então assim, velho, o quê? Qual rodovia? Ah, Ayrton Senna. É Ayrton Senna, tá. Ah, tá, entendi. Eu, por exemplo, também sou um cara que entende a expressão caiu a ficha. Literalmente. Né? Literalmente. Explica então o que significa literalmente. Por que você tem esse termo? Telefone de ficha. Os orelhões. Os orelhões. Que às vezes a gente era porrada pra ficha cair. Não, e o desespero, tá assim. Tá, vai cair a ligação. Pim, pim, pim. Ai, meu Deus. Outra ficha. E a ficha fica presa lá em cima, que você tem que socar o negócio pra ficha cair. Não, e quando eu era criancinha ainda assim, tinha menos de 1,5 metro ainda pra tentar botar lá em cima a maldita ficha, eu não conseguia. Cadê? Tem que botar nas escuras lá pra tentar. Um jeito. Aí vieram os cartões. cartões. Os cartões é. Que também, isso é uma coisa bem velha também. Início até dela. Porque cara, hoje em dia tem lugar hoje que não dia, tem mais. Também é verdade. Cara, não existe mais quase telefone de cartão, você só acha em estação de trem de metrô, cara. Mas, cara, eu lembro a febre que foi quando chegaram esses cartões de telefone. Puta, cara, o nego colecionava, via com fichário cheio de cartão telefônico usado. Eu tenho uns aí, eu tenho um cartão telefônico do Papa. Cara, velho, eu acho que eu ainda devo ter algum cartão telefônico na minha carteira, tipo, tá ligado aqueles negócios que você colocou lá? Ó, porque minha carteira eu tenho desde que eu tenho 18 anos. Isso foi há 17 anos atrás. Cara, ó, 18, tô com 33. Você tinha 15 anos. 15 anos atrás, cara. Você tinha 15, né, então. E tá lá desde aquela época. É tipo minha mochila, que a minha mãe comprou pra mim no começo do ensino médio, falou assim, ó, tem que durar até você terminar a faculdade. Eu tô terminando a faculdade só agora, então... Nossa senhora. Ai, ai, essa mochila durou, hein, porque eu nunca vi uma mochila durar tanto. Durou, foi comprada, deixa eu ver, 17, 16, 2015, 2005, 2005 pra agora, 13 anos? Isso. 13 anos. 13 anos. Ela começou a dar sinais de problemas no ano passado. Isso porque você lembra que você pode entrar e levar ela num sapateiro e arrumar, né? Se levar sapateiro, eu vou passar negócio eu mesmo. Não é de couro. Cara, item velho que ainda tenho guardado, ó. Eu tenho aqui, por exemplo, uma nota de R$1 na minha mão, cara. Nota de R$1, isso daí é velho. Isso é velho, porque ela saiu de circulação, então ela tá aqui. O Biasa vende ela por uma grana, você tá ligado, né? Ela tá meio rasgada, né? Então acho que não tem esse valor todo, não. Ah, não pode ter o valor total, mas porra, eu acho que você ainda consegue uma grana nela. Talvez, talvez. Se ela não tivesse rasgada, seria um valor bem melhor, né? Mas, então, tá aqui na minha mão, cara. Assim, eu tenho uma nota aqui de 100 mil cruzeiros também. Cruzeiros eu não sei se eu usei na minha época. Usei cruzeiro real, eu lembro. Eu lembro que usei o RV também. Eu lembro do RV, as tabelinhas do RV. Ai, ai. Lembra, Dragão Dourado? Porra! Nessa época você tinha que ser bom em matemática, porque você não comprava uma bala, cara, sem fazer cálculo. Isso aí em 93, na transição do plano real. Do cruzeiro real pro real, né? Você precisava usar a tabela do RV pra fazer quanto que é o valor do produto, do tal. Cara, você não comprava um MUP na cantina assim, fazer cálculo, cara. Um cálculo era a tabelinha ali do lado, ó, o RV. Isso aqui vale tantos URVs. Eita, tá bom. Aí quando tava chegando as notas do real, né, assim, então posso dar o troco pra você em URV, cruzeiros, reais? Não, não, quero real. Não, mas tá aqui, é a mesma coisa. Mas não quero, quero a nota nova não, agora. Não quero, eu quero atualizar. Quero atualizar, né. Velho, era uma dor de cabeça com essa URV, mas funcionou. Cara, velho, mas ainda... pior que tipo assim... Não sei, eu era muito criança, sabe? Ó, papo de velho aqui. Demorou pelo menos uns 2 anos até estabilizar esse negócio. Demorou, é verdade. Quando foi iniciado o plano ainda, é. Vô, começou em 94 e foi terminar em 96 pra trocar tudo. Aham, isso. Ah, 96 era ainda raro, mas você ainda achava, a gente aceitava cruzeiro. É, cruzeiro real ainda, né? Pra ter uma cruzeiro ideia. Real com conversão no URV. Isso. Exatamente. Ela tabelinha ali, nossa, era sinistra, realmente. Cara, um RV que virou um real, ele era 2.700, né? 2.700. Caramba, eu lembro disso, porque... Imagina quanto de cálculo que eu já não fiz pra seguro dar na minha cabeça. Pelo menos é melhor do que antes, que tinha inflação galopante de quase, sei lá, 20, 40%. Não lembro. Ah, sim. Eu lembro que eu queria um walkie-talkie, meu avô me deu em, acho que era no, 91, 92, eu tava querendo um walkie-talkie. E meu avô resolveu me dar o presente em abril, uhum. Por medo de quanto ele está em outubro. Que é meu aniversário. Culpa da inflação. É, aí ele me deu o negócio e me ó, seu presente de aniversário. Agora? Tá agora. Bora. Beleza. Eu fiquei, usei aquele walkie-talkie uns 2 anos até quebrar, velho. Porra, é. Velho. Uma época... Cara, velho, e a galera hoje quer reclamar, né, velho, de inflação. É. Eu lembro também os papos assim, ah, porra, o Kinder Ovo hoje tava muito caro, antes era R$1. Ah, mano, R$1 antes era igual $1. Porra, gente. Não, né? Cara, velho, pensa que às vezes minha avó me dá R$10. Eu comprava doce pros meus 4 irmãos e ainda sobrava. É verdade. Tipo assim, não era pouco doce, não. Levava salgadinho, chiclete, bolacha, sorvete, suco, tudo. Fazia um kitzinho com um monte de porradinha de coisa, assim. Comprava em 4 e dava pros meus irmãos. Isso com R$10, entendeu? Tenta comprar um cachorro quente com R$10. Não, ele é quase o cachorro quente ou você compra metade do cachorro quente, depende do lugar. Cara, velho. antes você comprava um dogão, né, certo? Comprava um dog que você ficar sem comer por 3 dias, por R$1. Será aí bom. Ele fala, Kinder Ovo, R$1. Beleza, mas mesmo assim era o preço de um lanche, velho. Você tinha que escolher entre comer um Kinder Ovo ou comer um lanche. Comer o Kinder Ovo, a pessoa comprava o Kinder Ovo só por causa do brinquedo. É. Por isso que Kinder Ovo na época ainda era caro também. Não, né? E pior, não, e eu acho que antigamente valia mais, porque antigamente tinha aqueles soldadinhos de ferro de chumbo, cara. Não é esses brinquedinhos de plástico vagabundo que tem hoje. Isso é verdade, isso é verdade. Cara, teve a coleção desses de soldadinho de ferro, que eu só consegui um, uma vez na vida, que sumiu na gaveta de um móvel que eu tinha. E depois disso teve aqueles leãozinhos que eram pintados à mão. Eles faziam um maior perequetê com os bichinhos de Kinder Ovo só pra valer R$1, velho. Hoje é 7, eles estão uns plásticos nojento e a galera ainda fica feliz, velho. Aí depois você não quer que a gente chame moleque de besta, né? A gente reclamava que não veio o leãozinho pintado à mão que a gente queria. Nossa, aquele leãozinho. Ah, era legal. O leãozinho ou hipopótamo, cara. Também. Porra, cara, aqueles leões eram maneiros. Devo ter algum espalhado por aí. Bobear ainda não tinha internet, né? Dependendo da época que a gente tá falando, né? Todos nós nascemos numa época que não tinha internet também. É, nascer... A gente nasceu, 84 de internet, por exemplo. Quando a gente começou a ter noção das coisas, a gente tava começando a ter internet. A internet, como nós conhecemos hoje, em muitas aspas, por causa da queda de escada, foi só em 95. Uhum. Então, eu lembro de antigamente, assim, ó, olha, vou ligar pro celular. Minha mãe falando, não, mas liga rápido, porque é muito caro a ligação pro celular. E o celular era aquele tijolo monstruoso, nossa, que matava a pessoa, se tacar na cabeça de alguém ali. Eu tinha um StarTAC. Ah, eu lembro. Dessa. Eu era muito feliz com o StarTAC. Eu tinha o Nokia tijolão. Ah, não cara, tinha Nokia tijolão. Eu sempre tive um apreço pelos telefones flip. Depois eu tive o flip também. Sinto falta deles. Eu também tive flip. Sinto falta deles. E minha conta de celular é a mesma desde a época do BCP. Opa! Caramba, faz tempo. BCP. É isso, faz tempo. Rapaz, você comprou um Baby da BCP? Não, eu tinha StarTAC. Mas lembra da época do Baby, que eles colocavam um bebezinho com a boca falsa pra fazer o comercial? Que era horrível, né? Não, e vocês falaram de StarTAC, cara, minha mãe tinha um Fujitsu tijolão. Meu pai e minha mãe tinham um Fujitsu tijolão, cara. Um negócio que, tipo assim, tinha 4 dedos de bateria e não durava 2 horas, cara. Meu era meio parecido assim também, durava muito tempo não, cara. Tipo assim, ela tinha de carregar, ir no mercado e voltar, e carregar de novo. Tirar foto era foda também naquela época. Foto, quantos pixels que devia ter esse negócio, quanta memória que devia ter esse negócio também. Não, tô pensando aí nos celulares, os primeiros nem tinha foto. Tô pensando nas máquinas de filme. É. Era uma época que eu era bom em tirar foto. Eu desaprendi a tirar foto depois do digital. Nossa. Cara, quando você tem cliques limitados, você se capricha mais, cara. Eu tirava foto, eu não perdia uma foto no filme. Sim. Porque eu tirava bem a foto. Tipo, eu tirava foto, assim, a caralho, tipo, porque eu tinha filme a caralho, sabe? Eu realmente tinha bastante filme. Se procurar, deve ter até hoje. Cara, ainda tenho minhas câmeras que tinham por filme também. Também tem. Eu ainda tenho. Tem isso também. Eu acho que eu tenho a minha última câmera por filme, porque eu lembro que eu tive uma câmera do Mickey. Mickey, caramba. É, cara, que era uma azulzinha. Ela não tinha rotação de filme automático. Você tinha que usar uma alavanquinha pra rodar o filme. Eu tinha uma câmera e ela parecia as primeiras digitais, só que ela não era digital, ela era de filme, sabe? Ela era toda bonitona, assim, tateada, sabe? É lindona. E eu tirava foto bastante com ela. Ia nos passeios escolar, só tirando foto. Queimava uns 2 filmes de 32 poses. Eu tô aqui com uma Canon na minha mão. Legal. Não tinha nada digital, não, na tela. É você botar o olhão lá e mirar, tirar foto. E seja o que Deus quiser. Sim, e eu fazia isso muito bem. Hoje em dia eu tiro foto que nem um avestruz, sei lá. Não, é o famoso, tipo assim, a gente só tinha aquilo, cara. Se perdesse, a gente não tinha mais foto nenhuma, então a gente tinha que caprichar. Oh. Agora, cara, eu tirava foto pra caralho. Hoje em dia eu tiro foto quase... Pensa assim, o que o pessoal faz hoje em dia? Tira um monte de foto. Eu não tiro foto hoje em dia. Não. Naquela época eu tinha filme, eu tirava foto pra caralho. Porque eu caguei, não era eu que pagava mesmo as fotos. Eu ia lá, comprava 2, 3 rolos de filme e ia tirar, ia pro evento e tirar foto. Tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac no filme. E depois você mandava revelar as fotos. Sim, sim. Quando, tipo assim, terminou o evento, sobrou foto, você tirava foto de qualquer merda, né, cara? Só pra acabar o filme. Não, eu ficava entusiasmado que tinha o rolo de filme, tava uma contagem fixa, sei lá, 24 fotos. Aí bateu 24. Ó, agora vai voltar o filme aqui. Opa, não voltou. Dá pra tirar mais alguma? É. Opa! Tirar mais uma. Mais umas 3 Opa, fotos, ainda né? Deu pra tirar outra. Vamos tirar mais uma. Eu ficava mega feliz com isso, esse detalhe. Opa, era pra tirar só 24, deu pra tirar 26, 27 fotos. Cara, né? Eu ganhei esse negócio. Ganhei na loteria, né? Ganhei, cara? É. Ah, mas tá bom. Hoje... Pequenas alegrias que eu tinha, cara, quando era novinho, hoje é velho. Ah, é escudo velho. Hoje, tipo assim, seu celular, você pode tirar 75 mil fotos e você caga para elas, né? É, hoje o celular substituiu um monte de coisa. Coisas que eu ainda tenho, pra ter uma ideia. Por exemplo, rádio. Eu tenho meu radinho de pilha ainda, pra ter uma ideia. Rádio, meus rádios não sobreviveram, mas eu acho que eu ainda tenho minha câmera de filme aqui. Eu tenho meu rádio de pilha e eu já levei ele pra estádio, rádio de pilha, porque era mais legal, cara. E era rádio mono, botava na orelha, fixava na orelha ali, tá? Isso é coisa de velho. E eu levava assim mesmo. Cara, e você ainda tem a idade de ter aprendido isso com seu pai ou com seu avô, né, cara? Porra, é verdade. Meu pai viu o Pelé jogando, pra ter uma ideia. Cara, porque isso daí, todo mundo que é antigo fazia. E cair pra gente falar que é antigo pra essa galera nova, bota velho nisso. Cara, eu fiz isso em 2008, 2009, cara, esse negócio. Não, 2010. A última vez que você fez? Que foi a última vez que eu fui no estádio também. E você quis dizer há 8 anos atrás? Por aí, por aí. E já tinha celular com rádio. Hoje em dia, mas hoje se eu for, vou levar o celular, na verdade, né? Porque tá mais cômodo. Mas ainda eu gosto daquele momento. Aquela sensação. Depende, pra que time que você torce? Corinthians. Então não vá, não leve o celular. É, entendi, eu entendi. A não ser que você esteja devidamente identificado como corintiano, né? Aí... Ah, mesmo assim, cara. Corintiano rouba corintiano, foda-se. Porra, eu torço pro meu time desde 90, cara. Pra ter uma ideia, quando eu tinha 7 anos de idade. Então se eu falar, ah, esse jogador. Não lembro, não lembro, não lembro. Porra, meu Deus. Tá bom, velho. Cara, velho, eu desisti em futebol em 2002, cara. Pô, Copa do Mundo. É, e não me se lembra exatamente o que, que foi aquela Copa do Mundo, né? Foi ok, ué. Ué. Depende de qual seleção você tá falando, né? Ai, caramba, velho, depois de 2000, depois de... O Penta foi em quando? 2002. 2002, né? É. Então não sei o que você tá falando que você, porra, não, desistiu. Cara, não, entendendo. Mas eu... Só foi em 98, cara. Não. Foi em 2002 mesmo, porque depois da Copa eu fui assistir o Campeonato Brasileiro. Aquele Campeonato Brasileiro foi a desgraça, velho. O pessoal falando aqui também algumas outras coisas que você quer fazer e vão te chamar de velho. Por exemplo, eu tenho meu óculos aqui, ele tá me incomodando muito porque ele tá escorregando toda hora. Minha cabeça de japonês tá redonda aqui, ela não tá encaixando direito. Se eu ficar olhando muito pra baixo, ele vai escorregar e vai cair. Cara, eu tô seriamente pensando em botar a cordinha no meu óculos. Pior que essa bosta tá voltando pra moda, cara. E eu tô pensando seriamente em botar, porque pra ele parar de cair, pelo menos ele não cai no chão. Cara, eu vi isso daí voltando pra moda, eu pensei, cara, minha avó tá na moda, velho. Eu tô pensando nem na moda, é necessidade. Eu nunca estive na moda, minha avó está na moda, olha só. Vocês têm alguma coisa meio disso também? Cara, eu gosto de tomar chá, eu acho que isso é coisa de velho. Ou inglês, é, e japonês, mas enfim. Tô acostumado a tomar lá pra 5 da tarde, de uma semana em casa. Você tá mais inglês do que japonês. É. Tem o chá da tarde. 4, 5 da tarde, toda a família japonesa praticamente tem esse chá da tarde. É, mas japonês toma chá a qualquer hora. Né? Chá, é, isso, né? também, mas tô acostumado. Em inglês tem as horas marcadas. Em inglês que tem a hora marcada de tomar chá. Minha família também é de sítio, então para assim, vamos parar um pouco pra tomar o chazinho, depois continua, depois de tomar o chá, as coisas. Então tá bom. Lá pras 4, 5 da tarde, Então é isso. Cara, coisa de velho, cara. Fora reclamar de jovem. Não, fora isso, fora isso. É porque o jovem realmente... Vocês já perceberam que jovem me irrita. Eu tô vendo, notei. Né? Principalmente seus textões e todo mundo hipersensível, hiperfrágil, cara. Né? Cara, essa geração, velho. E isso é coisa de velho, né? Reclamar da geração. É isso, porque... E falar, na minha geração era melhor, né? Minha geração, pelo menos, foi menos bunda mole que essas vocês, seus bando de leite com pera e ovo maltino, velho. A Dri vai ouvir esse PXP e vai me xingar, né? Vai mesmo. Quer ver uma que eu faço ainda? Eu acho que jovem não faz mais isso. Talvez faça, não sei. Eu escuto muito mais rádio do que podcast e escuto rádio de manhã, 6 da manhã, de notícia. Rádio de notícia. Então CBN eu escuto de manhã, lá pra de manhãzinha, 6 da manhã. Eu não vejo nem TV. Eu escuto rádio toda hora. Eu ainda lembro na época que eu ainda tinha o jornal da CBN, das 6 da manhã com o Heraldo Barbeiro, eu escutava bastante, então no caminho pra faculdade. Ah, cara, a rádio ultimamente tá muito política. Politizada, cara. Depende, né, da rádio. Também é porque o podcast, ele tá muito mais liberal pra falar de todos os temas possíveis, e eu ainda tô acostumado mais à rádio. Bom, falando em rádio, uma coisa que te deixa velho é o que quando você é adolescente, você ouvia na Mix, agora você ouve na Alfa FM, né, cara? Esses daí também... Não, outro dia meu pai tava colocando no carro assim, e pôs na Alfa, né? Uhum. Ele começou a tocar Backstreet Boys, eu falei, caralho, velho, eu vi isso quando eu era moleque. Backstreet Boys assim? Eu lembro também, ué. Mas Alfa FM, cara... Sei lá, ué. Tô puxando do sarcófago um monte de coisa aí. É, velho, cara, tipo, cara, não é só o Backstreet Boys, cara, tipo assim... Não, New Kids on the Block outro dia. Porra! Meu Deus do céu, isso eu lembro também. Mas quando, tipo assim, tá tocando também R.E.M., como que é? Linkin Park, no Alpha FM, foi... Ixi, eu tô ficando é velho mesmo. Eu via Linkin Park moleque, velho, 2000 e pouco. Eu escutava Nirvana moleque também, bro. Ó, besteira nessas partes aqui. Agora, Jurassic Rádio, Linkin Park. Caramba, velho. Seu velho, escuta isso. Lembra, hein? Vamos relembrar, cara. Cara, o Linkin Park é 2000. Pera aí. Nossa, é 2000, é 18 anos atrás, cara. Velho, cara. Quando eu lembro que quando saiu o CD do Maquinarama, eu comprei o Skank. Cara, tava tocando Maquinarama no Alpha FM. E eu olhei. Nossa. É, o tempo passou, o tempo tá pesando, tá pesando. Não, e tipo assim, agora, e pior que agora eu não consigo mais ouvir a Mix, cara, só tem música lixo. Você vai mudar, agora tu melhor foda na Alpha FM mesmo, cara. Eu não consigo ouvir rádio por todo, então, de boa. Eu escuto ainda mais pra ver notícia e futebol e música, essas três coisas, é só pra mim. Então, a música eu não ouço da rádio, eu não ouço nem Spotify, então... Cara, o Spotify eu não consegui me acostumar ainda. Eu tô velho mesmo, eu sou velho, não consigo me acostumar. Bom, meu pacote de dados que não se acostuma com o Spotify, então. No meu caso, meu gosto musical que não se acostuma com o Spotify. Não tem muita música japonesa, né, que eu queria ouvir lá, né? Exatamente, então, é bem isso. Cara, mas isso pior que eles têm o HQ Band também. Né, mas não é o suficiente. Não é o suficiente. Ah, outro dia eu tava enchendo o saco dos caras e eles acharam perfume na... A banda perfume japonesa. Olha aí. No Spotify, então. Eu acho que isso aí tá mudando, cara. Ah, mas eu queria ter muito mais acervo, né, de bandas, né? Ah, sim, mas isso é contrato, né? Eles vão fazendo aos poucos. Por isso que eu ainda sou um velho que baixa todas as músicas que quer ouvir, porque... Ah, tá. É o jeito. Eu quero fazer minha playlist de Tokusatsu, cara. Não vou colocar isso no Spotify, não vou conseguir. Eu quero fazer uma playlist misturando Tokusatsu e Idols, mas... Eu quero misturar Tokusatsu e Kairu pra mil, cara. Eita. E Eurobeat, que eu adoro Eurobeat. E você para pensar que Nichao D começou em 98. Com aquele CG maravilhoso, né? Mas a música era muito boa, né? E eles falam, não, é um carro velho. Pensa que o Hachiroku tem mais de 30 anos. Hachiroku, 86. Ele foi fabricado em 86? Deve ser, não sei. Cara, velho, pensar que na nossa época o Jack Black era um cara maneiro, hoje eu senti pena dele no Jumanji, velho. Hoje ele é velho. Hoje é um velho maluco, né? Ele só meio doido, cara. Na nossa época ele é rocker, ele é um styler hipercomediante, né, cara? Hoje ele é só um velho doido. Que triste, velho. Eu acho que dá um choque. o Sage tá num choque de realidade com o Jack Black aqui. Nossa. Você vê que até o Silvio Santos já tá gaga hoje em dia? Ah, mas o Silvio Santos tava gaga na nossa época, viemos e convenhamos. Gaga, ele não tava. Naquela época ele não tava. Ah, não consegue, né, Moisés? Não consegue. Faustão tá magro. É, o sinal do... Não, o Chaves tá indo pra Globo. Tá tudo errado esse mundo, cara. Cara, velho, e se pensar que a gente chegou um meio termo que a gente achava o Fernando Hassum minimamente engraçado. Agora ele parece o tiozinho do que é da chefe do Senhor Incrível, né, cara? Nossa, tá destruído. Não, a gente cresceu pra ver o Tuco da Grande Família fazer um papel de pai responsável, cara. Pior que é, velho. Verdade. Essa Grande Família, nossa, isso pra mim foi ontem que começou a Grande Família. E, cara, e a Grande Família já acabou há quanto tempo? Já tem anos. Já tem anos, cara. Já deve fazer quase uma década, né? Acabou. Não tanto. Mas tem pelo menos uns 5 anos. Eu não lembro exatamente, mas tem uns 5 anos no mínimo. 5, 6 anos, né? Ai, caramba, velho. Pensa, cara. Depois de quase 2 décadas no ar. Cara, e a gente assistindo as primeiras temporadas do remake da Grande Família, né? Porque isso daí é um remake. Sim. E daqui uns 10 anos vai ter outro. Possivelmente, cara. Aí vem, filho Gugutinho da minha época. Você tem noção que eles estão reprisando Sai de Baixo hoje em dia? E se eu lembrar que Sai de Baixo estreou em 96? Então. 96? Faz o que? Uns 22 anos? Cara, né? É todo um domingo depois do Fantástico assistir Sai de Baixo e dormir pra ir pra escola, velho. Eu lembro do episódio de estreia, 22 anos atrás. Eu tinha... Cara, velho, no episódio... 12, 13 anos. No episódio de estreia, o Vavá era pegador, né, cara? Cara, naquele episódio de estreia, o único que eu conhecia era o Tom Cavalcante. Os outros eu sei que eram atores conhecidos, mas pra mim eu não conhecia eles. Depois eles ficaram vendo, eles são legais. Cara, velho, e se pensar que tem ator lá que já morreu, velho? Teve um que já morreu. E não foi nem dos mais velhos, tem dois, cara. Foi a da. Foi duas empregadas, eu acho, que já morreram. Uma delas. É. Uma delas. O outro foi um empregado. Aquele. Ele que Luiz Carlos Torinho. O que substituiu o Ribamar. Isso, Luiz Carlos Torinho. Eu lembro dele. Cara, e a gente ainda chamando ele de Ribamar, né? Ele não... Ribamar. Não, pra mim o Tom Cavalcante ainda é o cara da escolinha do Sr. Raimundo, né? João Canabrava. João Canabrava. Tem noção de que nos sábados à noite. Zorra Total já foi bom, já ficou ruim pra caralho e já ficou bom de novo. Zorra Total antes era Chico Total, velho. Era Chico Anísio. É, ele comandava tudo logo. Cara, ele comandava tudo, ele fazia todos os quadros. Né? Aí foi diminuindo o Chico. Eu lembro desse programa. Eu lembro. Cara, eles aproveitaram a vinheta. Eles só tiraram o Chico e colocaram o Zorra. Era exatamente a mesma vinheta. Exatamente, cara. Foi uma coisa muito descarada quando mudou, velho. Ai, cara. E pensar, cara, que a gente riu muito com o Chico Anísio. O bicho já foi tendo tempo, né? Né? Chico Anísio. Pensar que eles estão fazendo remake da escolinha, de várias outras coisas que eu achei que fazia. Velho, cara, eu não consigo gostar porque acho os personagens só paródias dos personagens antigos. Eles são uma homenagem, né? Não, é exatamente. Cara, mas tipo assim, tá ligado como parece muito paródia mal feita? Tipo, eles compraram os personagens na 25 de março. Velho, vocês falam desses programas, eu ainda lembro dos Trapalhões passando na TV. Que também tem remake. É. Eu ainda lembro da notícia da morte do Zacarias. Cara, e a morte do Mussum, velho? A morte do Mussum foi um pouco depois, uns anos depois da morte do Zacarias. Mas ainda lembro da morte do Zacarias. Pra ter um choque de realidade aqui. Cara, eu acho que ele morreu em 90. Zacarias, comediante, ele morreu em 90. Em 93, 94, morreu Mussum. Também lembro dessa notícia. E o Cacete Planeta, que era bom pra caralho, até que morreu o Bussunda. Zé, em 2002 ainda morreu o Bussunda. Ano da Copa. Não, morreu na Copa. Na Copa. Ele morreu exatamente na Copa, velho. Cara, e aí começou uma decadência da Cacete Planeta. Cacete Planeta ficou uma bosta, assim, o Bussunda. Mas não era nem porque eles perderam a graça, assim, mas é porque todos estavam meio ressentidos, né? Todo mundo na bad, cara. E eles tinham que fazer as piadas, né? Então, tantas coisas até se recuperaram depois, só que eles não conseguiram manter, recuperar aquela audiência que eles tinham. É. Sim, mas eu achei que eles nunca conseguiram ter a mesma graça de antes. Também acho. E lembrar, em 2002, 16 anos atrás, vai ter ouvinte aqui que nem tinha nascido nessa época. Teve uma ideia, esses bandos de velhos aqui. Tem gente que vai conhecer o Bussunda só pela primeira dublagem do Shrek. Né? Nunca vai lembrar dele por Ronaldo Fofômeno. Né? Não, o seringueiro lá. era o que era ele toda hora. E aí, você tá fazendo o que aí? Sei, eu sou seringueiro, maldito. Então... Vai, faz essa piada, desgraçado. Enquanto isso, o seringueiro aí tirando leite do pau. Faz essa piada, desgraçado. Não, vem aqui. Ah, então o seringueiro que passa o dia inteiro no mato tirando leite do pau, ele parece assim, bate um negócio. De novo essa piada. Chega dessa piada, para com essa piada. Muda essa piada. Vocês não cansam, não? Vocês não cansam, não? Porque todo programa tinha episódios da parte do seringueiro, cara. Sempre tinha esquete do seringueiro. Sempre tinha. E às vezes eles faziam piada numa esquete qualquer, o seringueiro saia do meio do mato, cara. Pô, de novo essa piadinha? Chega dessa piada, eu já cansei de escutar essa piada toda vez. Vocês contam essa piada, chega. Ai, caramba, esse cara e a galera de hoje nunca vai entender como isso era engraçado, velho. Ai, ai, ai. Ai, cara, pobre dessa geração que só tem Danilo Gentili, né, cara? Nossa senhora. Então, galera, só pra fechar esse papo aqui, vamos falar, mostrar que a gente tá velho e mostrar as coisas que tem e a gente não consegue mexer, cara. Que a gente tá velho. Eu, por exemplo, não consigo acompanhar o Twitter, cara. Não dá. Tanto que eu nem tenho. O Twitter eu acompanho, mas eu sigo uma regra do Twitter. Eu acompanho poucas pessoas. Cara, a pessoa que acompanha 1000 pessoas no Twitter, fala assim, não, ele não acompanha uma pessoa. Você tá louco. É muito rápido. Não dá. Às vezes eu me perco no Facebook, mas no Facebook eu não sei, consigo colocar lá assim, ó, feed, só que vem, só as coisas novas. Daí eu pronto. Olha, eu sigo quase 200 pessoas. Pra mim é um número bom. Ué, dá pra seguir. A maioria é notícia, então aparece alguma coisa de notícia. Porra, 1000 pessoas? Não dá. Até que dá, cara, porque 90% das pessoas não vai postar bosta nenhuma, cara. Eu vejo assim, a pessoa me seguiu, deixa eu ver quantas pessoas eles seguem. Segue 1000 pessoas. Isso aí é mais um, eu sou mais um, né, no número, né? Qualquer coisa pra ele. Aí ele segue umas 100 pessoas. Opa, esse eu valorizo, ó, tá vendo? Ele se escolheu com cuidado, é a pessoa que ele quer seguir. Aí merece mais valor, esse tipo de pessoas. Ah, sei lá, cara, eu no Twitter já sigo um monte também, eu sigo basicamente os canais que eu quero acompanhar, já sigo podcaster também... Prefiro mais Twitter que Facebook. Agora, uma coisa que mostra que eu tô velho mesmo é YouTube, por exemplo. Eu sou um péssimo exemplo de seguidor de canal de YouTube. Eu sigo se alguém falar, segue meu canal, tá? Eu sigo. Mas nunca vou ver um vídeo seu, nunca vou curtir um vídeo seu. Tô nem aí, eu vou esquecer que ele existe. Por quê? Porque no YouTube eu vou estar vendo vídeos de filhotinho. Tá? Porra. É sério. Cara, YouTube, eu tô acompanhando alguns canais bem específicos que eu acompanho, tipo, Japão Nosso de Cada Dia, ou Colônia Contra-Ataca, que tipo assim... Colônia Contra-Ataca é muito bom. Ah, você já conhece, o cara só fala de jogo antigo e xingando, cara, adoro. Ele se inspira no Angry Video Game Nerd, cara. Não tem como ser ruim, cara. Velho, sim, cara, e tipo assim, ele faz vídeo encenando. O vídeo que ele fez do jogo do Power Rangers de Nintendo 64 foi sensacional, cara. Mas eu não tenho paciência no YouTube ficar vendo youtuber modinha. Ah, não, cara. Coisas, velho, cara, youtuber muito jovem me irrita, cara, tá ligado? Que o youtuber, ele claramente nasceu na época do Play 2. E ele quer me convencer do negócio do Super Nintendo. Ah, vá! Tem vezes que eles falam umas besteiras, tipo assim, sabe que tá no blog de alguém? E fala, não, cara, não era assim na época, velho. Tipo assim, isso daí era lá fora, não era aqui, entendeu? Aqui era diferente, isso chegou mais tarde. Quase ninguém fala da versão em português do Zelda, cara, que foi uma das poucas coisas que vieram em português pro Brasil. Então, mas ó, YouTube é uma coisa que eu não sei usar muito bem, não. Eu não uso o potencial dele. Eu perco meu tempo. Você perde o tempo dos gatinhos, igual velho, né? Igual velho. Filhotinho, cachorrinho, gatinho. Ou receita. Ah, mas receita não é perda de tempo, cara. Receita tem uma praticidade também, é. Tutorial de coisas também. Ô, tutoriais são legais, cara. Uma coisa que eu também não consigo usar é esses aplicativos de namoro aí, tipo Tinder, essas paradas. Tinder, Tinder eu não consigo, não, não é pra mim, não. Ah, não, eu também não consigo, não é pra mim. Cara. Esses fast food aí não... iFood? Não. iFood eu até manjo bem, mas esses fast food, cara. Comida de verdade que a gente paga, é, beleza. E enche a barriga, vai. É, tipo assim, mas, cara, esses aplicativos que você tem que dar match no outro pra dar um match, ah, velho. Pra poder meter. É, esses negócios meio fute desses relacionamentos. Ah, mas tem gente que já achou namorado, casou no Tinder. Caguei. 90% não é assim, cara. Né? Sério mesmo, cara? Um caso, hein? Um em um milhão. Vocês vão querer, cara? Uma porcentagem de menos de 10%, cara. Vê quantos encontros você já proporcionou e quantos casamentos você saiu, cara? Não dá nem 1%. Eu não saio nem de casa ultimamente. Realmente, eu não consigo usar muitos apps no celular, não. Não dá. Tipo, meu celular tem 16 GB de espaço. Mas com 8 GB, pra mim, já tá o suficiente. Até 4 já é o suficiente. Eu não uso muito. Eu não uso quase nada. Cara, basicamente, aplicativo do banco, aplicativo de ver vídeo, aplicativo de aprender inglês. Cara, eu não tenho nem Uber no meu celular. Ah, Uber eu tenho. É. Uber é prático pra caramba, cara. É bom você ter. É, mas aqui em Mogi eu não preciso muita coisa. É, eu também não preciso em Mogi Guaçu, mas quando eu vou pra São Paulo, vira e mexe preciso desse celular. É que eu não tô indo muito pra São Paulo, então eu não preciso usar tanto. Eu também não vou. Vou uma vez cada 3, 4 meses, mas me salvo. Aplicativo pra ver quando ainda tem de ticket de refeição. Né? Basicamente isso, cara. Não... Né? Tinder não tem. Né? Não tem. Eu ouvi podcast. O rádio, eu vou usar o rádio normal dele. Eu nem uso muito tanto feed, eu vou direto no site pra baixar o podcast. Né? Eu também. Cara, nisso eu vou falar que eu uso um podcast addict, que eu acho. Não, eu tenho podcast addict também, mas eu prefiro mais usar no site. Eu acho muito bom, vou dizer, cara, é muito prático. Cara, eu deixo configurado, 6 horas da manhã, tá todos os meus podcasts baixados pro dia, velho. Eu vou baixando o que eu quero, faço minhas peneiragens e baixo só o que eu gosto. Eu não, fico escutando rádio, tô velho. Ah, toma essa sociedade. Os ouvintes vão me matar agora. Porra, cara, você manda baixar, escutar o seu podcast e fica escutando rádio, seu filho da mãe. Sou traíra, desgraçado. É que daí você fala, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso é coisa de velho. É, exatamente. Inclusive a tossida que você deu, Zé. Digo mais nada. Eu não fico deprimido porque, como meu sangue oriental, toda vez que eu venho me vem, falam que eu sou mais novo. Ah, mas você sabe que oriental, né, Zyder, depois que vai passar uma idade, você vai assim. Mas quando eu tiver 50, eu vou estar com cara de 30. Tá, mas tipo assim, quando você tiver 70, você vai ter cara de 95. Exatamente. Depende do oriental, tipo, eu tô comparando com meu pai, que tá com 50, com cara de 40. Tempo. Oriental não tem meio termo. Ele é novinho e de repente ele fica acabado. Ou vira mestre, com cara de mestre. Já tô muito acabado. Chega. Mas você ficou acabado cedo. Pô, tô deprimido, para com isso. Ai, cara. Que merda. Que merda. Eu não vou. Nunca vou esquecer que me chamaram de senhor quando eu tinha 18 anos. Tô assim, velho, tô acabado. Não, tem 2 anos que falaram que eu tinha 16, então, porra. Não, outro dia, mês passado, eu fui numa palestra lá de tecnologia, que estavam falando de uma coisa, e tinha uma tecnologia ali de reconhecimento de uma inteligência artificial que reconhecia algumas coisas assim. Olha, eu vou tirar uma foto e vai mostrar assim, ó, o seu perfil, se tá usando óculos, qual tá o seu humor e a sua idade. Aí tinha uma galera ali tirando foto. Ah, que legal, você tem 30. Ah, você tem agora uns 35, você tem uns 20 e tantos. Chegou na minha vez e falou assim, ó, então, ó, você tem 43 anos. Quê? Meio puta, acabou meu dia, cara. Estragou meu dia. Puta que pariu. Chega de tecnologia por hoje. Ai, ai. Cara, velho, eu ia perguntar se vocês tiveram algumas alegrias de velho ultimamente, cara. Porque eu lembrei, olhando pra minha pilha de livros, cara, que eu consegui um livro da Cozinha Maravilhosa de Ofélia, velho. Nossa. Isso faz tempo, velho. Cara, quando eu comprei o livro, eu fiquei lembrando tanto da Ofélia quanto do Silvio Lancelotti. Ô, Silvio Lancelotti, eu lembro dele. Cara, e descobri que ele é comentarista esportivo, cara. Sim, na ESPN, Brasil. Cara, eu fiquei chocado, cara, porque pra mim o Silvio Lancelotti era cozinheiro, pô. Que alegria, hein? Eu fui pesquisar o cara, velho, o bicho é monstro. Ele faz um pouco de tudo. Ele é jornalista, médico, cara, e tem 50 mil livros de culinária, velho. Pra mim foi o contrário. Assim, jornalista esportivo. Ah, mas ele também lança livro de cozinha. O quê? Porra, ele comenta de cozinha, mas nunca imaginava que ele lançou vários livros. Porra, tá bom. Tá cara, velho, anos 90, cara, era Silvio Lancelotti e Ofélia, não. Quem era Ana Maria Braga nos anos 90, cara? Não era ninguém. Tava na Record. Tava na Record, trocando piadas com o Louro José. Fazendo as receitas na marra ali, só na hora, né, de verdade. Era Ana Maria Raíza, claro. Cara, velho, mas é final dos anos anos 80, cara. Do começo até o meio, pro final, era Olga. Ana Maria foi, surgiu lá pra 94, não foi? Alguma coisa assim? Ah, não, acho que foi 97. Por aí, talvez. 97 e 98. Antes disso era o Silvio Lancelotti e a Cozinha Maravilhosa de Ofélia, cara. Não, não esqueço nunca que eu assistia com a minha avó, as duas. Você passa pra pensar que a Palmirinha só surgiu recentemente. Tem, mal tem 10 anos essa porra. Pior que é, velho. Palmirinha. Velho. Ela já surgiu velha, né? Surgiu velha e gagá já, né? É. Colocaram o boneco lá pra ela não queimar as coisas. Ai, caramba, mas... É, e Pokémon já tem 20 anos. Pokémon tem 20 anos, velho. Molancha tem 20 anos também. É. Esse papo tá deprimente. Vamos terminar esse podcast, galera. É um papo de velho deprimente. E isso porque eu não consegui chamar o Maverick a tempo, né, cara? Você não... Porra! É, maravilha. É. Bom, mas então é isso, galera. Deixa eu terminar esse podcast aqui, né? Agradecer o pessoal que gravou aqui. Bira fugiu. Ah, deixa pra lá. Ah, é. Bom, mas é isso. Alguém quer fazer jabá aí? Bom, eu quero fazer jabá do omegastation.com.br, onde eu tenho o meu podcast, o Omega Cast. Há quantos anos? É, onde... Quantos anos? 9 anos. É! É 9? É 9 anos, cara. Tô desde 2009 fazendo podcast, cara. Caramba, hein? Eu posso dizer que eu sou um dos podcasts velhos, cara. Cara, o Legcast surgiu depois do Omega, velho. É alguns meses. 6 meses. Então. 6 meses. Então, ou sei lá, o Omega Cast, cara. Porque não tem tanta amargura de velho quanto vocês acham que tem. Tem muita coisa legal e divertida e... Cara, pior que eu nem fiz trocadilhos hoje, né? Nem não precisa. Senti saudades. Senti saudades. Ai, cara, isso falou mais alto hoje. Não. É que eu tava mais inspirado em xingar jovens do que... Né? Isso é coisa de velho, realmente. E até o mano vai querer me esganar quando tiver ouvido isso, cara. Bom, então é isso, galera. Vamos terminar esse podcast. Valeu. Pessoal que ouviu, não se sinta ofendido. Ou sinta-se. E qualquer coisa, você xinga o Dragão Dourado, se estiver bravo. Eu tô esperando você me xingar, tá bom? É, maravilha. É isso, então. Valeu. Obrigado, falou e tchau. Tchau. Foi o cast supimpa. Ai, ai, ai. Foi maneiro. Um abraço, Amora. Sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Começando os nossos recadinhos básicos de sempre, né? Para que vocês que escutam nosso podcast via feed, via algum agregador de podcast, via iTunes, via não sei mais por onde, acesse o nosso site em www.projetoxpodcast.com.br. Mande e-mail para a gente via contato@projetoxpodcast.com.br. Siga a nossa fanpage do Facebook em facebook.com/projetoxpodcast e também o nosso grupo do Facebook em facebook.com/groups/projeto.x.podcast e por fim o nosso Twitter no @projetoxpodcast. Alguns recados. Saiu na semana passada o Expresso Cast número 37 sobre o Karano Kyokai 7. Então, o Jin Wetter falando sobre o sétimo, talvez o último filme importante da série de filmes Karano Kyokai. Vamos lá, escutem, link na postagem. Saiu também na semana passada o Projeto X Playlist número 108 sobre as openings de animes a parte 3. Fala eu, o Ether e o Dash do J-Wave. A gente recomendou mais openings de animes pra galera. Vão lá, escutem também, link na postagem. E-mails. Vamos tentar ler rapidamente esses e-mails aqui. Vamos lá. Então, pra começar, vou ler aqui um e-mail do OnyxDF, né? Ele fala aqui um feedback do podcast, na verdade, do Evolução. Ele fala: olá, jovens. Aqui é o OnyxDF, 26 anos, brasiliense e psicólogo comportamental. Hoje queria utilizar o cast para falar algumas relações entre a teoria da evolução e a teoria psicológica do comportamento e por que ler este e-mail ou não pode influenciar se mandeiam futuramente ou não. Na evolução, uma característica é valorizada, entre aspas, né? Assim, passada para frente de forma natural, enquanto outras são desvalorizadas, né? Entre aspas, e somem. Para análise do comportamento, acaba sendo meio parecido. Não tenho conhecimento nenhum de edição de áudio, e esse comportamento não foi reforçado. Por isso, não existe em mim, entretanto, o quanto vocês melhoraram do começo do projeto até hoje. E entre alguns reforços, um deles foi os ouvintes escrevendo e-mails dizendo: adorei o cast. É, a gente gosta dessa frase. Agora, se o projeto X acabasse por força maior, eu espero que não, o comportamento de edição de áudio perderia seu maior ambiente de reforçamento, aumento de repetição, variabilidade de comportamento, e se nada desse certo, entraria em extinção. Espero que isso não aconteça. Uma das partes mais interessantes para mim de um comportamento é o processo de extinção. Então, deixa eu tentar explicar melhor. Digamos que o seu mouse para de funcionar, primeiramente você tenta clicar, como sempre faz. Isso é a tentativa de obter o reforço, ter uma resposta do mouse. Sem ter resultado, você clica mais algumas vezes para ter certeza, aumento da repetição do comportamento. É, eu já fiz muitas vezes isso. Depois você mexe no cabo, clica de forma diferente, liga, desliga, mudando sempre para ver se tem um reforço. Isso é a variabilidade de comportamento. Já fiz muito isso. Ai, ai. Por fim, você desiste. Nesse momento, o comportamento entra em extinção. Aí eu vou comprar um novo mouse. Isso ocorre também com animais. A evolução também depende de variabilidade de comportamento, pois as primeiras girafas podiam até comer só as folhas embaixo, mas a primeira com o pescoço comprido teve que tentar comer as folhas mais altas para então aprender que isso é possível, assim ter uma vantagem em relação às outras. Assim, ter meu e-mail lido vai reforçar o comportamento de mandar e-mails, e daqui a pouco mando outro novamente. Forte abraço. Por favor, mande mais e-mails, que a gente vai sempre ler esses e-mails, tá? Muito obrigado, Onyx DF, por seu e-mail bem explicativo. Outro e-mail aqui, um e-mail bem curtinho do Rafael HQ, feedback do último podcast do Mamoru Hosoda. Infelizmente, vi pouca coisa desse diretor, Mamoru Hosoda. Lembro de ter gostado do filme do Digimon que ele fez, embora talvez seja apenas nostalgia. É, assim, se você for rever esse filme, eu acho que vai ter uma decepção pela qualidade de animação dele. Ele era legal quando era ser criança. Quando você tá adulto, se rever, aí, meu Deus do céu. Mas valeu também por esse e-mail, Rafael HQ, bem curtinho. E aqui uma mensagem do Dimensão Interativa, site Dimensão Interativa, que é produzido aqui pelo nosso amigo Ghost Turbo. Fala, galera do Projeto X, beleza? Mamoru Hosoda é o cara que, se o Oscar fosse premiação de qualidade, ele faria um revezamento todo ano com Makoto Shinkai, e só sobraria premiação para os americanos se eles não fizessem nenhum filme no ano, considerando que o Miyazaki vai realmente aposentar. É, parece que ele vai fazer mais um filme, e depois eu não sei. Conheci a obra dele pelo filme que chamou como A Garota que Saltou no Tempo, é o Tokyo Kakeru Shoujo, que é um filme fantástico, e na época não entendi como esse negócio não estava em todos os cinemas do mundo. É um filme para todas as idades, sendo divertido e emocionante. Já o Summer Wars, apesar de ser excelente, acho ele muito anime, né? Entre aspas, anime. Isto é, tem que estar um pouco por dentro da cultura do Japão, ou ao menos querer entender. Wolf Children é um dos melhores filmes que já vi na vida, sobre um assunto que raramente os animes tocam. Mas não acho ele muito comercial, embora acredita que todo mundo deveria assistir. Concordo. Enquanto o Menino e o Monstro, né? The Boy and the Beast, ou Bakemono no Ko, eu só acho ok. É um dos filmes da fase autoral do diretor que menos gosto. Mas não é ruim, mas achei que é meio clichê, previsível e falta ritmo. E por fim, deixo aqui a minha resenha que fiz sobre o Wolf Children. Ele deixou o link dele lá no comentário, né? Então vão lá na página lá que a gente lançou o podcast Mauro Rossoda, vão lá nos comentários, tem o link dele lá. É isso, muito obrigado, Dimensão Interativa. Muito obrigado por essa sua mensagem, seu comentário, agradecemos. Valeu por tudo. Terminar essa caixa de entrada, mandando abraços também para o povo que comentou, né? Os últimos podcasts, playlist, expresso. Abraços pro Guinção, pro Rui, pro Rafael Tare, pro Opa do João Biscoito. Que nick, hein? Caramba. Bom, galera, muito obrigado por ter escutado essa caixa de entrada. Valeu por tudo. Continue mandando mais e-mail, mais comentário. Continue seguindo a gente no Facebook e no Twitter. Obrigado e até a próxima vez. Valeu e tchau. E fui. Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí. Não vai dar. Gravando. Tô gravando agora. Sai daí, tá gravando? Claro. Opa, então vamos lá. Gravando. Então, um gole d'água aqui. Ah, não, não, eu sei, G, gravando, eu sou o Grafagner. Eita, ah. Trocadilhos, cara. Trocadilhos, isso é coisa de gente velha. Não, não é. Ah, é. Quanto mais, porra.